Agora quer beijar na minha boca, finalmente quer pegar na minha mão. Tá dizendo a todo mundo que eu sou o dono do seu coração. Você quem terminou, se liga, não existe nós. Agora é cada um por si. A nossa história já chegou ao fim. Cê tá arrependida? Deixe agora esse copo de bebida. A sofrência é a melhor saída. Vai seguir. Cê tá arrependida? Deixe agora esse copo de bebida. A sofrência é a melhor saída. Vai seguir. Segue a sua vida. Eu te falei. Agora é tarde. Portal do Arrocha. Mais uma do BA. Você quem terminou, não existe nós. Agora é cada um por si. A nossa história já chegou ao fim. Cê tá arrependida? Enche agora esse copo de bebida. A sofrência é a melhor saída. Vai seguir. Cê tá arrependida? Enche agora esse copo de bebida. A sofrência é a melhor saída. Vai seguir. Cê tá arrependida? Enche agora esse copo de bebida. A sofrência é a melhor saída. Vai seguir. Segue a sua.